que vai tocar a canção que um dia fez eu te amar. DJ Ricardo Tavares, e é que vai tocar a canção que um dia fez eu te amar. Que vai tocar a canção.